transformação, nova identidade de vida. Cansado do blá blá blá, intriga e desavença. Filtro as amizades, purifico a impureza. Meu Deus, é o primeiro, ele sim é verdadeiro. O resto é pura cópia, falsificação de herdeiro. Os dias agora brilham, a neblina sobreaquece. O teste é pela fé e obediência ao mestre. Evangelho, mas compromisso, lutar só pelas almas. Cristo, meu grande amigo, para ele vão as palmas. Amor vê pelo próximo, exercito no inimigo. Palavra fundamentada, forma ponte sob abismo. As muralhas derrubadas, os destroços foram usados. Estruturado na rocha com armadura de soldado. Sementes foram lançadas, trabalhadas dia a dia. A preguiça, a anistia do pecado, a alforria. Instrução está no papiro do que está consumado. Consagrado, redimido pelo sangue no calvário inesperado. Se levanta e põe respeito com a espada. Embanhada, renovada, me alimento da palavra. Cego, sem direção, um caminho eu trilhei. A cura, despertar, pra aliança com o rei. Profeta, calça larga, dependente do espírito. Crendo que pela fé chegarei ao impossível. Vem com nós então, então. É tanta coisa distorcida. Ataque só traz mentira. O valor virou rascunho, desvalorizando a vida. Pra fazer a diferença, não pego atalho sem saída. Meu pique a autoestima no novo estilo de vida. É tanta coisa distorcida. Ataque só traz mentira. O valor virou rascunho, desvalorizando a vida. Pra fazer a diferença, não pego atalho sem saída. Meu pique a autoestima no novo estilo de vida. Riscos fere a folha, porém marco o compasso. Me desembaraço nos caminhos que se aparecem meus passos. Em sua maioria são laços, pra que eu não permaneça. Rotinas ferem retinas, querem rédeas na cabeça. Pouco importa o que penso, desde o que faça dê lucro. Por isso luto não basta, crescimento sem fruto. E pelo fruto se mede a qualidade, que garante que a mensagem chegará à posteridade. Palavras pesos, pisos pegadas, marcas deixadas. Somos lembrados pelos feitos ou defeitos nas estradas. Decisões tomadas ou influenciadas, pense nisso. Há 3000 anos Salomão alertou sobre a vaidade, seus riscos, vícios, tipos, manias e hábitos. O poder da distração destrói por estágios, é fácil perceber. O difícil mesmo é se esquivar. O que nunca precisou, o que mais anseia comprar, o que mais precisa. Não tem carne ou cartão de crédito, nem mérito em nós, por Jesus saldou o débito. É tanta coisa distorcida. Ataque só traz mentira. O valor virou rascunho, desvalorizando a vida. Pra fazer a diferença, não pego atalho sem saída. Meu pique a autoestima no novo estilo de vida. É tanta coisa distorcida. Ataque só traz mentira. O valor virou rascunho, desvalorizando a vida. Pra fazer a diferença, não pego atalho sem saída. Meu pique a autoestima no novo estilo de vida.